sua maneira de viver. Será que você pode me explicar por que tanta amargura nesse seu coração? Por que tanta revolta e solidão? Vou lhe apresentar aquele que faz bem, quer ser seu amigo, lhe amar como ninguém. Nas palavras dele você vai encontrar o conforto certo que a vida não lhe dá. Seu caminho